05 para o táxi de Albion, Norte 77 a bordo, 177, 3 horas e 50, Campinas, Viracopos. Romeu 05, táxi via Índia, no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, ajuste 10022, um bom dia. Romeu 05, táxi via Índia, ponto de espera 10, 1862, 10022, bom dia, 605. Paulo Salvador Azul, 4299, para pushback, está no box 08. Azul 4299, 08, autorizado, sem táxi. Autorizado, pushback, Azul 4299. Dona 072 acione identificação autorizada chegada na área, desce a 050. Charlie Alfa Tango, confirmando o destino ao Ibaristar. Com 1-2-5, autonomia 4 horas e 55, altera Ribeirão Preto para o carro. Azul 4299, táxi livre, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, ajuste 10-22. Bom dia. Estado 10-22, autorizado táxi via Pátio 1. Ano foi esperado pelo zero, chama a polícia 786, azul, 4299, bom dia, bom dia. O Charlie Alfa Tango, pronto para cópia? Charlie Alfa Tango, Iberistar, decola da 17 com curva esquerda, linha do litoral norte, 510. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 6, aciona 0170, Charlie Alfa Tango. Olha o papapá, mais que zero, Samuel. Prossiga. Está levando o coral da barra aqui, tá? Vai entrar na linha litoral para reverso. Gente, reporte Pitoçu. Reportará no Pitoçu, não? Senhor de Salvador, bom dia, 605 da Gol. Ono 605, bom dia, contato radar, Gol 360, saída da El. 360 da El, Gol 605. Luz Juliette Serra, confirma o pátio. Zulu Juliette Serra para Ilhéus, autorizado o nível 045, decola da pista 1-0, confirmando da pista 1-7 com primeira curva à direita. No corredor Axé, restrito 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 120.8, torre 98.6, aciona 5047. Confirmando, Zulu Juliette Serra, modifica para 0275 o transponder. Correto, Lu Juliette Serra, confirma o seu B. Juliette Serra, para acionamento táxi, torre 98, decimal meio, bom dia. São 3859, pronto, cópias? Pronto, cópia, 3859. São 3859 para Curitiba, autorizado nível 360, via Upper Lulu 21, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118.6, aciona 5060, são 3859. Rotan 3859-5, autorizado Curitiba, nível de voo 360, comparando a taxa plana de voo. Colagem perfil 1-0, arbor direita, transição Elefa, 208, controle, 262, transponder 5060. São 3859, chame pronto para o feedback tratamento. Passaredo 2223. Na remota no 4, autorizado, solitário. Paulo Salvador, o voo no 923, para o confeccionamento de 500. Autorizado, solitário, segundo o 923. Na remota do táxi. Runa 072 tem condições de aprovar a dona? Afirmativo, tem condições de voar a dona. De dona desce 3 no pé, se ligar no 022. No 022, desce na frente, eu presto para a dona. Ou no 072. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, prossegue em condições dos vários pés, mas pelo controle. Positivo, senhora. Mike Leite Romeu. Mike Leite Romeu, chamei a torre 1-8, meia dúzia. 18, meia dúzia ou 2895? Meia dúzia. 18, meia dúzia, gato. Libera. Abraço. Litoral Norte aqui. Alô. 62312, quando a gente tem que pedir solo, vai guardar início de táxi de Embraer do Passaredo e após o táxi do mesmo tem ele para o pushback, Xander 6312. Tem livre táxi até o Traverso Gate 7, vai aguardar início do táxi de Boeing da Gol no Traverso 612 e seguir como número 2. Ponto de espera da 1-0, Torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-2-2, passarei 2-2-2-3. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, decolou da El, livrando 2000. Azul 4299, bom dia, contato radar, Sol 360, direto Leda. 360, sem restrições, direto Leda, Azul 4299. Corona 072, desce 2000 pés, autorizada a final LS. 2000 pés, autorizada a LS, reportará que está limitado. 072 da Gol. Confirmando o Boeing 737 da Gol e o tráfego número 2, Embraer 145 da Passarela. Após a passagem nesses dois tráfegos, o TAM 3304 tem livre pushback, sem taxa. Após o voo e o passageiro, o TAM 3304. Para o TAC 1923, com 173 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 7 de autonomia. 1923, táxi livre via Pátio e Índia, no ponto de espera da 10, Torre 986, ajuste 1022. Bom dia. Estimada de 7 minutos para início do pushback, devido à aeronave que já vai iniciar no setor. Tem mais uma outra que tem táxi via pátio também. Estimada 7 minutos. E apenas para informação, recebo aqui no radar 12.700 pés em atenção. Daqui agora em condições de 2.500 pés, que legal no 022, modificado para o 1-2, 1-4. Forte Interlagos. Continua 63, 1-1, início em redução agora, 2-1-0-9. Esquerda nos corredores Forte e Interlagos, inicialmente restrito 1.000 pés. Controle Salvador 1-2-0-8, Torre 1-1-8-6. Aciona 5055 no transponder, Lima Alfa Romeo. Gente, reporta o sinal para pouso, Tchalha Fotango. Mais 10 minutos, 12 minutos. Alfa Romeo, confirme pátio e pessoas a bordo. Gente, Lima Alfa Romeo para acionamento táxi, Torre 1-8, decimal meio, bom dia. Para o táxi, 6312, livre táxi de Pátio de Alfa, vai até o través do portão 5. Pátio de Alfa, através do portão 5, 6312. Com 9021, mantém a proa limitada pelo local 6312. tráfego de Salvador, Fondil, F-629, tem informação. 6729, bom dia. Para Guarulhos, o ajuste 1022, copia? Copia. Salvador Guarulhos, nível 360, pêndulo 10, pista no zero, curva direita, daí é o lei da frente. Controle 1208, transponda 5072. Para F-629, aprovado. Guarulhos, nível 360, pêndulo 10, daí é o lei da frente. Controle 1208, transponda 5070, F-629. Confirmando direita posta, me pronto. Gol 072 completa a aproximação, torre 1-8-6-2. 6-2 estabilizou agora, gol 072, grato. Atena 63, 1-1 para o localizador, esquerda pro 130, repórter estabilizado. 130, tomara estabilizado, minha prisão. Mas a cuidado da 507, que é legal na 022, na torre 1-8-6-2. 1-0-2-2, tomará 1-8-6-2, vai. Azul 4299, chame Recife 1251. Recife 1251, obrigado, bom dia, bom final de semana, Azul 4299. Bom dia. É, corredor forte, o Veracruz. Para cópia. Autorizado Salvador, Salvador, toque remete de Veracruz. Decolada 197 com primeira curva à direita, sai da corredor Axé Rio Pé, controle 1208, 0171, Índia 9 graus. Passarelo 2223, bom dia, contato radar, voa 260, sai da Argo. 260, Argo, 2223. De 1022, boa viagem, 3304. Meia 312, segue o TAM, ponte espera 186, 1022, boa viagem. Salvador, 6729, portão 5, já correndo com a equipe de solo, após o Oxané, retaguarda da linha. Após o Oxané, está operando a retaguarda. Salvador, 3859, remota, pushback de treinamento. Autorizado, chefe de ataque. Autorizado, formatagem, 663, quadrante de equipe de solo, após o Ocean Air, a retaguarda está livre no 3 Chemtrack. Camarada Tati, vai coordenar. Satória. 360 pela direita aqui. Zulu, Delta, Delta, controle. Tem condições de informar sua posição no momento? Tem contato radar, desce em condições de visuais, reporta cruzando 3 no país. Salvador, muito bom dia, gol 2-2-2, que vai ser informação papá. Salvador, gol Lima, Papa Kilo, chama agora a torre, 198, meia dúzia. Obrigado, bom dia. 8826, Papa. Mike Black, bom dia, prossiga. Se você segue em condições de usar, você porta para Paris. Salvador, muito bom dia, 1-8-8-8. 8-8-8, bom dia, senhor, identificação autorizada, chegada Mari, deve ser o 050. Identificou Mari, gente da Papá, que é o 050, perdeu contato com o 050. Salvador do Papapapá, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, prossegue no meu pé, corredor Axé. O nome eu não Axé, o Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, confirmando se prossegue via litoral ou direto. Afirmo, via litoral. Deixa no meu pé. Cada Fatango, frequência livre, presente. Cono 923, chame Recife, 1251. Para o táxi, o F76729, 165 a bordo, 4 horas, acertando com o fim. 1729 vai seguir o trânsito à frente. Garota, Renato. Por Alefa. 3304, contato radar, voo 380, sai da água. 7380, na voo 3304. Voo 923, controle. Escuta, 923. Chame o centro Recife, 1251. 1251. 072, ciente, mantenha. Mantenha antes da Juliette, bom no 073. Eu chamei a 631, liberando a foco próximo. Bom dia, 631, é porta antes da Juliette. Aparece antes da Juliette. Então nós confirmamos que o senhor acionou o transporte em modo normal. 4 horas e 10, já foi avaliado. É 3 direito, quanto espera 18,6, 1022, boa viagem. 18,6. Web, segue o Sam, boa viagem, 1022. Eu até 1022. 72, após o Web, portão 1. Após o Web, prossegue para o 1, vamos ver aqui. Recebo apenas o plot primário. Acontece em condições de usar, se a porta está descida, o Zulu Delta Delta. Uno 888, desce para 2 mil pés, que é legal no 022, autorizada final ele. Essa é 2 mil pés com 1022, autorizada ele, Uno 888. Salvador, o TAP 359 para o TAC, Uno 5, 4 e 30, Campinas. 2 2859, Lili Taxi, pátio principal, Índia Alfa, Monte Espera, 286. Vai observar a nave da Gol ingressando agora para o portão 1. Positivo, pátio Índia Alfa, visual contrário, 3859, autorizado. 2 Salvador, Sérgio 63, Rão 2, decolado, cruza a lista de instrução. Estimado de pouso. Confirme, senhorita. Quando possível, seu estimado para ingressar na terminal Ilhéus e o seu estimado de pouso. Estimando Ilhéus na terminal Ilhéus aos 45 e pouso ao 05. 6 graças. É 3, 1, 2, decolado 2300, provando esquerda, na Puca, Aracaju. Na 63, 1, 2, contato radar, igual 350, sai da Puca. Esse igual 350, sai da Puca, chame 3, 1, 2. Desce em condições visuais, menor estudo de tráfego do Lua Delta Delta, QNH em Salvador, no 022. O Avianca pode prosseguir até o portão 3. Passando 140, pode chamar o centro Recife, o SAM 3304. Estimativo 3304, voa direto Elefa, chama o centro 2838. Voando Elefa direto, está presente, chamando o centro Recife 2838, SAM 3304. Passo 14, bom dia, está em contato radar 68 milhas do leste de Salvador, voa na proa de Mari, para a chegada a Mari, reposta em viagem descida. A Quebec deve usar algum campo? Afirmativo, senhor. Chama agora a torre 1, 9, 8, meia dúzia. 18, meia, grato, bom dia. Bom dia.